A Polícia Civil de Gaspar prendeu nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, dois suspeitos de terem participado do assassinato de Luciana Vancini de Souza Franco, encontrada morta no dia 22 de setembro, no bairro Gaspar Alto. Outros dois adolescentes de 17 anos, a irmã mais nova da vítima e seu namorado, também foram apreendidos. Contra os suspeitos, identificados como William Roque da Silva Lima, 19 anos, e Rodrigo Henrique Pardinho, 23, haviam mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídio e destruição de cadáver. A vítima teve a cabeça dilacerada. O delegado Bruno Éfori nos dá mais detalhes desta prisão. Eu, na companhia de policiais civis do setor de investigação da Delegacia de Gaspar, empreendemos diligências no bairro Valparaíso, em Blumenau, com o intuito de localizar os quatro suspeitos que, conforme nossa investigação, são os envolvidos na prática do homicídio qualificado que vitimou a Luciana no mês de setembro. E após o interrogatório dos quatro suspeitos, a adolescente de 17 anos, que é irmã da vítima, confessou o seu envolvimento, como também o motorista de Uber de 23 anos confessou ter participado da execução, inclusive com a gravação de um vídeo do momento em que os irmãos, um de 19 anos e outro de adolescente de 17, executaram a vítima a golpes de pé de cabra e faca. As duas facas utilizadas no crime foram localizadas na casa dos dois irmãos e foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto Geral de Perícias para análise de vestígios. Os dois irmãos foram também interrogados, mas eles negaram o envolvimento na execução do crime, embora tenham confirmado a motivação do crime, que seria a disputa entre facções criminosas, já que a vítima pertencia a uma facção criminosa rival ao dos suspeitos. De qualquer modo, os dois maiores foram encaminhados ao presídio regional de Blumenau, o adolescente foi encaminhado ao CASEP de Blumenau e a adolescente irmã da vítima foi encaminhada ao centro de internação em Chapecó. Declarações do delegado Bruno Éfori falando sobre a prisão dos dois suspeitos de terem participado do assassinato de Luciana Vancini de Souza Franco, encontrada morta no dia 22 de setembro, no bairro Gaspar Alto, em Gaspar. Da Delegacia de Polícia, Gil Dias para a Rádio Sentinela.